luta te torna um ser ou não ser. Dependendo da questão, a porta que te fecham só por não ter o seu nome escrito em neon. Ter cartão de crédito é a forma de ser um grande cidadão. A parte que te cabe e no contexto te contestam sem nenhuma explicação. As fases de um dia ao retornar ao seu lar com uma grande frustração. Yeah.